A sua rádio onde você estiver. Every day, okay. I got the keys to the universe, so stay with me, 'cause I got the keys, babe. Takes us wherever we like. We got our problems, but just for the minute, let's push all our troubles aside. Alright, 'cause we got the keys to the universe inside our minds. Yeah, we got the keys, babe. Ouvindo Front na Transamérica. De volta ao Front em 104.5 transamericafoss.com.br, também no aplicativo Transamérica Foss, que você instala de graça no seu tablet ou smartphone. Eu sou o Guilherme Wojciechowski, esta é a segunda hora do programa Front, até meio-dia com música, informação, opinião e, na medida do possível, né, descontração no seu sábado, 22 de julho de 2017. Contatos para que você possa interagir conosco, 45988282828 no WhatsApp, Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter. Participe também aí da promoção especial em parceria com a Gran América Autosserviço do Paraguai, valendo um kit coruja, né, com diversos produtos muito legais. Para conferir a foto e participar, vá lá no Facebook Transamérica Foz, curta a postagem com a foto e comente, né, com a hashtag Gran América, tudo junto. Resultado sai antes de meio-dia, ao vivo, aqui no programa. E saca só que notícia bacana, hein? Uma fotografia das Cataratas do Iguaçu é uma das finalistas do 4º concurso anual de fotografias feitas com drones, promovida pela revista National Geographic. A imagem foi tomada pela empresa argentina Drone Films Project e mostra o Mirante da Garganta do Diabo num ângulo aí que revela, né, toda a beleza e a imensidão das quedas na comparação com a pequenez de um turista que assiste sozinho o espetáculo das águas. No total, são 23 imagens finalistas divididas em 4 categorias, né, de um total de 8 mil fotos inscritas por participantes de 28 países. Boa sorte aí aos autores da foto, realmente muito bonita mesmo. Curtiu a notícia? Vamos agora à nossa curtida da semana. Curtida da semana. E a curtida da semana, quadro que destaca iniciativas positivas feitas na internet e nas redes sociais aqui na região de fronteira, hoje vai para uma nova opção para ficar por dentro das atrações culturais de Foz do Iguaçu e municípios vizinhos. Trata-se do site www.cultiguaçu.com, Iguaçu com dois S's, cultiguaçu.com, no site e também na fanpage do Cult Iguaçu na rede social Facebook. É possível conferir a agenda de eventos rolando todos os dias, tanto gratuitos como atrativos pagos também. Exposições na Fundação Cultural, Ecomuseu, mostras nos shoppings da cidade e da região, feiras, shows, enfim, uma das partes mais bacanas é que você que organiza, né, um evento cultural também pode contribuir para ampliar o conteúdo do site, enviando também suas informações. O endereço na internet é o www.cultiguaçu.com. O link para a fanpage está sendo postado agora nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Curta você também! Estou vencido, derrotado, é do jogo viciado, não há quem aguente. Emprestado, creditado, no meu banco é ganado igual ao de toda a gente. Porque era capaz de ir ao fim do mundo. Então corri para ti, só para te ver. Programação musical aqui no Front. Na sequência nós vamos tocar mais uma do Linkin Park, né, como tributo à morte do vocalista Chester Bennington na quinta-feira, enfim. Mas antes, eu quero comentar com vocês o seguinte, porque quando o serviço é bom, a gente precisa elogiar. Parabéns a Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, por esse novo serviço, né? Água gelada, trincando aí de tão gelada nas torneiras dos consumidores paranaenses. É sério, é muito legal isso de abrir a torneira e a água já sair naquela temperatura quase zero, né? Geladona, não precisa nem de geladeira. Aliás, quem não deve estar gostando muito disso é a Copel, né? Já que com a água gelada direto na torneira, tem menos gente abrindo a geladeira e também com frio, menos gente gastando energia no chuveiro tomando banho, né? Enfim, prejuízo aí pra Copel. Falando nisso, tem um cheiro aqui no estúdio agora. Que cheiro que é esse? Ô, Antônio Carlos, você tomou banho hoje? Tomou? Então devo ser eu. Devo ser eu a fonte desse cheiro, né? Front Transamérica até meio-dia. Transamérica. Fight is over, and the storm is through. Now will you pick another? What will you get into? So you stand in the corner with those boxing gloves on you. Take them home with me in the cracks in the pavement. Yeah, we've all fell there before. And bones built into skeletons. We've all been through that door. Programação musical aqui no Front. E vamos agora ao último intervalo da manhã de hoje no Front Transamérica. Lembrando que estamos agora já nos últimos momentos para que você possa participar da promoção especial Transamérica Foz e Gran América Autosserviço do Paraguai, valendo aí um kit coruja com produtos muito bacanas, como caneca, garrafinha, copos com canudo, tudo ali com estampa de coruja, muito bacana mesmo, um dos mais vendidos na loja. E esse kit pode ser seu, então corre lá no Facebook Transamérica Foz, curta a postagem e deixe seu comentário com a hashtag GranAmérica. Resultado a gente anuncia daqui a pouquinho, hein? Antes de meio-dia, ao vivo aqui no Front. Já voltamos!